direto do Salvador, boa noite. 4201, informação total, autorização para a rede. Boa noite, voo 645, desceu. 645, aciona a identificação dessa via para nível 060, ajuste de altímetro 1015, chegada bom. Tranquilo, descendo a via para 60, voo 645. Voo 1166, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way pista 90, informe estabilizado. Vai descer para 2000, informa lá, estabilizado, gol 1966. Dessa via para 4000 pés. Desce via para 4000 pés, para 3894. Salvador, boa tarde, Oceania 143. Oceania 143, boa tarde, acione de identificação, autorizado via chegada BONF, desça e mantenha nível 070, altímetro 1015. Identificou, descendo 070, com 015, 6143. São 3894, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way pista 90, informe estabilizado. 2000 pés, informe estabilizado, são 3894. autorizado, gol 9966. Gol 9966, completo final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 118, 945, desça para 4000 bases. 4000 bases. Guilherme, a 143, desça e mantenha nível 050. Desce, mantém 050, 6143. Senhora, poderia confirmar para o gol no 6400, se nesse horário a pista está funcionando, está operando toda a suspensão? Afirmativo, em toda a suspensão, gol no 645. Torre, boa tarde, gol no 966. Boa tarde, gol 966, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, com no 09, altímetro no 0, no 5. Ciente livre, pouso no 0. Gol 9645 dessa via para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray pista no 0, informe estabilizado. 645 descendo para 2000, aproximação autorizada. Estabilizado então 3894. 3894, completo final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 66, solo 35, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Celebrando à direita, 1219, igual 1966. Salvador, boa tarde, eu vou mais a minha frente da papai. 66, senhora identificação, autorizado via chegada para o Med 1, desse mantenha nível 060. Med 1, 060, gol 966. Chiné 6143, desça para 4000 pés. Para 4000, 6143. 94, solo 38, diva direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, 219, boa. Tireme 146, redução de velocidade 1909. Desça para 2.000 pés. Aguarde autorização para final do procedimento ILS X-Ray. Reduzindo para 190 nós, desça 2.000. Guardando autorização para interceptar. 1.143. 1.966, desça para 4.000 pés. 4.966. Estabilizado, voo 645. Interceptando a sinal agora. Gente, completo final do procedimento, chame Torre de Salvador, frequência 198, decimal 95. Muito obrigado, Tejá. Felipe 02, aciona identificação, autorizado via chegada para o médio 1, desse mantenha nível 050. Né, 6143, autorizado sinal ILS Exchange. Autorizado sinal do ILS, 6143. Autorizado, pistão no zero, vento 190 graus com 9 nós, altímetro no zero no fim. Repouso, pistão no zero, gol no 645. 4206, na escuta? Boa noite, 4206, na retaguarda do controle. Você vai taxar um pouco mais à frente? Ah, ok, vai. Taxar um pouco mais à frente, 4206. Passou. Bruno 966, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray Piscina 0. 2.000, autorizado o procedimento, gol, X-Ray 966. Controle, Oxenê 1143, estabilizado. Sente, Oxenê 1143, completo final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1-1-8-9-5, obrigado. Salvador, boa noite, Oxenê 1143, final da linha, somos zero. Oxenê 1143, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Gente, aguardando. Solos 45, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 21, na direita, 645. Pouso autorizado, pistão 0, vento 200 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, gente, autorizado pouso no 0, 1 no 4 no 3. Limpo 02, desça para 3.000 pés. Line up and maintain runway 10. Lining up and wait, say runway 10, contact 0-7. Solos 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. Sente, livrando à direita, 219, 1143. Zero 077, clear for takeoff runway 10, wind 190 degrees with 10 knots. Clear for takeoff runway 10, Condor 077. 9966, complete final do procedimento, chame do Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, 966. Chegou 966, boa noite, estabilizado ILS. 966, agora de pista livre. Vai, dá. Salvador 69, valeu, 4206, ponto, campo, ponto de carga. 20. 966, pouso autorizado, pistão no zero, ventão no 90 graus com 9 nós, altímetro no zero, no 5. Teve pouso na 10, gol, 966. 2077, airborne F50, call departure 10.8, have a good flight. 108, call 077, obrigado, tchau. 4206, faz o banho da Gona, curto final, ele mantém no zero. Após a passagem do aeronave, ele mantém no zero, 4206. Fokker Departure, Landing Level 330, Condor 075. Olimpo 02, autorizado final do procedimento, ILS X-Ray, pista na 0, desça para 2.000 pés, altímetro 10 no 5, informe estabilizado. Desça para 2.000 pés, informe lá como estabilizado, Olimpo 02. Controle de Salvador, boa noite, Azul 2773, nível 170, centro da Quebec. Azul 2773, contato radar, 65 milhas, sudoeste de Salvador, Buena Pro de TAP. Ajuste de altímetro 10 no 5, rebote para a descida. Boa na Pro de TAP e reportará para a descida do Azul 2773. Condor 077, fly direct to Zipa. Direct to Zipa, Condor 077. Solo 53, liga à direita, chame solo 12, um decimal 9. Solo 9 à Luca 206, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 80 graus com 9 nós. Iniciando a decolagem, Luca 206. Para descida, o Azul 2773. Azul 2773, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, velocidade a critério. Para 4.000, velocidade a critério, 2773. 206, decolado ao 5-4, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Olimpo 02, complete final, chame torre, Salvador, frequência 118, decimal 95. 18895, Olimpo 02. Torre, Salvador, Olimpo. Olimpo 02, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 80 graus com 99, altímetro no zero no 5. Livre pouso por Olimpo 02. Confirmar o vento, Tony? 180 graus com 8 na. Sim. Condo 077, call Recife Center, frequency 125.45, if unable 126.85. Okay, 125.45 and secondary is 126.85, Condo 077. Correct. Azul 773, para interceptar o localizador, curva direita para 045, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 045, 2.000 pés, informará estabilizado, azul, 2773. Delta 02, solo 59 autorizado, backtrack, parte livrando para o Pat 3, para o Pat Militar. Salvador, boa noite, azul 2712, ponto de cara da 1-0, pronto. 2712, ali mantém o 1-0. Ali mantém o 1-0, 2712. Do 4206, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 12685. 2545, 2085, boca. Azul, 272. 502, apenas confirmando, pista livre. Azul 2712, autorizado decolagem, pista no 0, vento no 90 graus, 09 noite. Fiz decolagem, azul 2712. Azul 2712, decola 203, tem controle em Salvador, 120, decimal 8. 308, azul. Espera, está 1-0, Canadian 2-0, está pronto. Canadian 2-0-1, ali mantém que ele 1-0. Mantém, 1-0, Canadian. Controle, Azul 2712, boa noite. Azul 2712, boa noite. Contato radar, sobre a via saída Conde, nível 1970. Conde, solicita final 130. 130, ciente. Sube e mantenha nível 130. Controle Azul 2773, estabilizado lá. Azul 2773, complete final, chame 2 Salvador, frequência 198, decimal 95. 3295, Azul 2773. Azul 2773, estabilizado lá. 773, o ajuste no 015, continua a aproximação, aguardando pista livre. 2015, aguardando pista livre, Azul 2773. Sinai 6201, declarado 206, no controle de Salvador, 120, decimal 8. Salvador, Sinai 6201. Torre Salvador, boa noite, 69, ponto de espera, pistão no zero, pronto. Boa noite, 69, mantém ponto de espera, pistão no zero. Tem um ponto de espera, boa noite, 69. Pois o 2773, autorizado por pistão no zero, vento 190 graus, 089. Sim, me pouso, azul 2773. Ainda estão voando, nível 360. 360, por trás de uma flor mais adiante? Pois 2000, autorizado líder. Salvador, boa noite, papai meu, posso chamar? Prossiga, eu sou Mike Yankee. Prossiga, eu sou Mike Yankee. Ali, mantém cabeceiro no zero. Ali, mantém cabeceiro no zero, boa noite, 69. Azul 2773, sala 09, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. 219-2773 azul. 169, decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 089. Por decolagem, pistão no zero, 1869. Oi, boa noite, Cantre 2897.090, pronto. 3897, manda bom, espera no zero. Então, 3297, ele mantém cabeceira no zero. Linha mantém, tá, 3297. Bom, 1969, decolado 1-1, no time controle de Salvador, 120, decimal 8. Controle 108, boa noite. Controle Salvador, boa noite 69, passando 1300, na saída Rabon 1, no relevo. Bruno 869, contato radar, sobre a via saída Arbor 1, nível 360. Subindo via saída Arbor 1, nível 360, gol 1869. Autorizado decolagem, pista no zero, vento no 0 graus, 089. Livre decolagem, 0 zero, tem 3897. Sim, eu acho que é mais Chalé 6201, no chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 125, 123, 8, Chalé 6201. 3897. Salvador, boa noite, 3897, cruzando 2000 a 6, escuta, na saída São Bruno. Então, 3897, contato radar, sua via saída Sanvo 1, no nível 320. 320, via Sanvo 1, nota 3897. Autorizado, Sanvo. Possibilidade do Gol 869 voar direto da Elefa? Autorizado, Elefa, Gol No 869, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260, 128, gol 869, boa noite. Mantenha a saída, dando 3897. Mantenha a saída, 3897. Azul 2712, efetuando desvios? 2712, 5 milhas pela direita pro 075. Tente por quantas milhas? 5 milhas. Tente após desvios, voe com a azul 2712. Após desvios, com a azul. Quatro milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, azul 2712. Chame centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 80. 251-123-80, TAM 3897.